Meu amor, só existe você em minha vida. Meu primeiro amor, você é com certeza cada partícula do ar que eu respiro. Você é cada passo que eu dou. Dois corações. Dois corações que batem como um só. Nossas vidas apenas começaram. E isso você vai ser para sempre. O meu amor sem começo e sem fim. Ah, depois do sinal, deixa aquele recadinho que eu retorno assim que puder. Princesa.